desejo, quem dera sugar todo o sal do teu corpo, e quando atracar no teu porto, sair. Cada esquina que eu parar, cada amigo que eu cruzar, cada bar que eu me sentar, deixo no ar o teu cio. Meus pensamentos voam pro Havaí, no Waikiki, alô, onde a lua nunca sai do lugar, pra gente ficar à toa. Quem dera, quem dera, calar o teu grito num beijo, beber a saliva o desejo. Todo o sal do teu corpo, e quando atracar no teu porto, sair. Cada esquina que eu parar, cada amigo que eu cruzar, cada bar que eu me sentar, deixo no ar o teu cio. Meu pensamento voa pro Havaí, Waikiki, alô, onde a lua nunca sai do lugar, pra gente ficar à toa. Quem dera, quem dera. Deixo no ar o teu cio. O pensamento voa pro Havaí, pro Waikiki, alô, onde a lua nunca sai do lugar, pra gente ficar à toa.